ZYD831. Difusora. FM Estéreo. 90.1 MHz. São José dos Campos. Vá conhecer em Schreiner Decorações o temperinho especial da sua cozinha Vogue. Projeto e orçamento sem compromisso. Pagamento em até 10 meses sem acréscimo. Desconto extra para pagamentos à vista. Além das cozinhas Vogue, você encontra em Schreiner Decorações armários e estantes planejadas. Schreiner Decorações, em Taubaté, Rua Jacques Félix, 323, telefone 22009. Cozinhas Vogue, tempero bem brasileiro. A Difusora apresenta Fatos que o Mundo Vive. Estão sendo considerados praticamente totais os prejuízos causados pelo incêndio que destruiu o Teatro Manuel de Nóbrega, na Vila Pompeia, onde funcionavam os estúdios da TV Silvio Santos. O fogo, atribuído a um curto-circuito, consumiu 98% dos equipamentos. A TV Tupi e Record deverão, em caráter de emergência, ceder parte de seus equipamentos para a gravação do programa do Grupo Silvio Santos. Dirigentes políticos que representam amplo setor da opinião pública da Argentina reclamaram ontem a liberdade da ex-presidente argentina Maria Estela Martínez de Perón e falaram da necessidade de um diálogo prático com o governo militar, criticando também a atual política econômica do país. Autoridades aeronáuticas estão apurando as causas de dois desastres aéreos, um ocorrido em Duque de Caxias, no estado do Rio, e outro em Aparecida do Norte, nas proximidades do trevo principal da cidade. Quatro pessoas morreram no acidente registrado no Rio. A Difusora apresentou Fatos que o Mundo Vive. se acabou. Conversa de gente ruim por aí. O nosso amor teve crises pra mim tão normais. Fosse preciso brigar muito mais, eu faria só pra me provar tanto amor. Não esquenta a cabeça e esqueça pra ver. O amor já é um quebra-cabeça afinal. Rasguemos folhas do livro da dor. Nosso enredo de filme de horror. E deixemos pra lá todo o mal. Um grande amor não termina assim. Não se esquece assim. Não se chora assim. Confesso que houve razões demais. Vamos primeiro voltar pra sentir e pesar nossos erros depois, mas só nós dois. Cabeça e esqueça pra ver. O amor já é um quebra-cabeça afinal. Rasguem as folhas do livro da dor. Nosso enredo de filme de horror. E deixemos pra lá todo o mal. Amor não termina assim. Não se esquece assim. Não se chora assim. Confesso que houve razões demais. Vamos primeiro voltar pra sentir e pesar nossos erros depois, mas só nós dois. Mentira que o nosso amor se acabou. No rio não há nem essas, nem essa história. ZYD831, Difusora FM Estéreo 90.1 MHz, São José dos Campos. Thank you. sozinho vou lembrando. Ela que partiu, partiu chorando. Eu não sei chorar, vivo cantando. Para encheu, para vazou. Os chapéus da morena, o riacho carregou. Para encheu, para vazou. Os chapéus da morena, o riacho carregou. Sem amor não vale nada. Samba só se faz com batucada. Triste só tem vez de madrugada. Oh, mas meu amor com minha amada. Onde eu possa plantar meus amigos, meus comes to sing. Listen to the tune and how it rings. Each note so true. I'll sing my song for you. Tra-la-la-la-la-la, wished upon a star. This way. ZYD831 Difusora FM Estéreo 90.1 MHz São José dos Campos. Batendo pelas tabelas, meu jogo é elas por elas. Não quero e nem dou partido numa jogada infeliz. Resvalo o tempo vivido que nem um taco sem giz. E em cada bola tentada existe, além da tacada, a fama do jogador. Se alguém se suicida e a marca de uma ferida não sai com apagador, a partida está fechada, a aposta deu em nada. E o que fazer desse cansaço? Carregar nossa cruz. Sarjeta, que nem Malagueta, ou virar bagaço, igual bacanaço, carregar nossa cruz, feito menino perus, cair na sarjeta, que nem Malagueta. Virar bagaço, igual bacanaço. Everybody loves somebody, somehow. Something your kiss does.